plácido desempenho. O desenho deste espelho, testemunho desse desespero. Ontem, acá, na estratagédia do despercídio, quem escapendem? O cão é lamentável. Faça um enxame de conflência. Dê uma volta na coincidência. Acredite em retritos. Qual não admira a astromissão? Silêncio. Silêncio vem das ruínas das pedras. E era sonho pelo que vejo. À medida do possível, a passagem do arrepio, o pânico está nos planos. O cão entrou em nós. Que é de ser de mim? Falando latim, que é dele? Negado, o velho ouvire. O cão funto. Au. Au, au, au, vítima de um, vai de retros, vale a tabu. O cão já morreu, superfície ainda fumegante do seu sangue e tinto dos seus vinhos tintos. Vinhos tintos. Circuncisa. Suas pegadas mistas contra as paredes, labirintos, altíssimos abismos, os tal ponto. Nos antípodas da boca, o mar undibundo. Por quem me toma? Por paralítico? Por narcótico? Oh, ma, o cã. Olho bem, o monstro. Monstro vem para cima de monstro mico. Encontro. Não quer mais ficar lá. É aqui, monstro. O cão deixou uma história de mistérios prespérsicos onde a constresse. Isso, monstro! Coderat demonstrandum que xisgara vix, vixiti. Todo mundo! Coderat demonstrandum que xisgara vix, vixiti. Coderat demonstrando que xisgaravix vicitii. Deu, deu, deu, deu, deu. Isso é bom. Isso demonstra boa apresentação. O cor ocultos. O cor. Vultos, o cão, o bruxo. O cão torceu a sinalização. O cão disfarçou as peripécias. Onde vai com tanta pressa? O cão vê o óbvio. Deixa o óbvio aí. Pensa uma oração e o óbvio desaparece. O cão não pensa nada. Se nadifica e falta. Conosco! Conosco! palavra. Para limpar lágrimas. Vou perguntar de novo. Para limpar lágrimas. Uma lápide! Passou por aqui um desconhecido. Ah, o evidente acaba de ser visto. Demonstrando que Xixi. Pelo muito que lhe perguntam, respondeu que sim, afirmativamente, dando a entender por sons e ademanes que tal ato praticara. E por mais não dizer, foi-lhe perguntado, e quantas vezes? E ele não sabia dizer ao certo quantas vezes tal ato praticara, mas sabia que tal ato praticara, pois com palavras e ademanes respondera que sim. Disse sim. Não negou negativamente. E declarou ter tal ato praticado. E assim o entendemos todos, pelo muito claro dos seus sons e ademanes. Soares. Aham. Alves. Aham. Araújo. Aham. Almeida. Uhum. Meirelles. Aham. Brito. Aham. Maia. Aham. Viana. Aham. Silva. Aham. Abreu. Aham. Galvão. Aham. Mendonça. Aham. Amaral. Aham. Ruiz. Aham. Maciel. Aham. Vasconcelos. Aham. Barreto. Aham. Saraiva. Aham. Camargo. Aham. Martins. Aham. Macedo. Aham. Gama. Aham. Sá. Hã? Sá. Ah. Aham. Figueiredo. Aham. Magalhães. Aham. Freire. Aham. Azevedo. Aham. Menezes. Aham. Fonseca. Aham. Dantas. Aham. Borges. Aham. E Teres. Aham. Renatus Cartésius, caperdido, aqui presente neste labirinto de enganos deleitados. Vejo o mar, vejo a baía e vejo as naus. Vejo mais, já lá vão anos três, me destaquei de Europa, agente civil, lá morituro, isso de bárbaros, non intelegorum. Dos exercícios de exílio de Ovídio é comigo. Do Parque do Príncipe a lentes de luneta contemplo a considerar o cais, o mar, as nuvens,

tira pestando ao sol uma jiboia que é só borboletas. Tucanos atrás dos canos. Máscara sefardim. Arcanos no tutano. Não, esse pensamento não. É sístole dos climas e sintoma do calor na minha cabeça. Penso, mas não compensa. A Sibila me belisca, pitoniza, me hipnotiza, me obelisco. Bichos bichando. Comigo o que se passa? Comer esses animais há de perturbar singularmente as coisas do pensar. Palmilho os dias entre essas bestas estranhas. Meus sonhos se populam dessa estranha fauna e flora. O estalo das coisas, o estalido dos bichos, o estar interessante. A flora fagulha e a fauna floresce. A confusão das línguas não deixa margem para o rio das dúvidas banhar a ouro e verde as esperanças dos planos de todos nós. Olha aí, ó. As tábuas de eclipses de Margraf não entram em acordo com as de Grauswinkel. Jabix pensa que é macaco, ou aí que Roblox diz fruto dos coitos danados de Tupinambautes e Tamanduás. Grauswinkel, perito nas manhas dos corpos celestes, nas manchas do sol, e outras raridades urânicas, é um lunático. Spix, cabeça de selva, onde uma ayurupara está pousada em cada embuiaembo. Uma ayurucuruca, um ayurucural, uma ayurucatinga, um tuí, uma tuipara, uma tuitirica, uma arara, uma araracá, uma araracã, uma araracanga, uma araraúna. Em cada galho do catálogo de Capomonga, Caetimai, Taioia, Ibiraobi e Babiraba. Viveiro? Você perguntou. Você tudo está morto. Por eles, as árvores já nasciam com o nome em latim na casca. Os animais com o nome na testa, dentro da moda que a besta do apocalipse lançou com uma dízima periódica por diadema, cada homem já nascia escrito em peito epitáfio. Os frutos brotariam com o receituário de suas propriedades, virtudes e contraindicações. Esse aqui é emético. Esse aqui é diurético, dispéptico, adstringente, anestésico. Isso é letal. Cairás, torre de Vrigburg, de grande ruína. E o câncer de Brasília? Quando que vai engolir isso tudo? Ou o núcleo das geometrias dessas jaulas, cuja efiméride é a réplica em efígie? Oi? Quer que eu repita? Quero, não entendi. Gostaria nada. Muito disso. Ó, Cairás, torre de Vrigburg, defendam-se, vrigiburgueses, né? Se defendam, vrigiburgueses. Ah, o câncer de Brasília engolirá tudo, ou o núcleo da origem das geometrias dessas jaulas cuja efeméride é a réplica em efígie? Eu entendi. Estou em dúvida, tudo. Eu estou em dúvida. Todo tiro é susto, todo fumo espanto e todo cuidado pouco caso. Abrir meu coração, Artichef. Ai, meu Deus, vai começar, eu vou tomar um café. Virá Artichefski. Acabou o café? Pumba. Pronto, um papagaio passou por aqui, pegou meu pensamento, amola palavras em polaco, imitando Artichef. Arster, Karstike, Xerxes, Artic, Xerxes, Art, Arts, Arts, Verticas, Artishik, Lix, Artiki, Artixefsky. Articulum Artichevsky. Artichevsky, Articulum Artichevsky, Artifice, Artifice. 26. Bestas geradas no mais aceso do fogo do dia. Na boca da espera, Artichevsky demora como se o parisse. Possesso dessa erva de negros que me ministrou. Riamba, Pemba, Jingongó, Xibaba, Monofa, Charula, Pango. Tabaqueação de Tupinambaus, Gês e Negros Minas. Segundo Margraf. Não, prefiro vodka, ainda. Dorme por aí. É o cão, não é? Não tem problema de vergonha para fazer cerimônia. A lei da maior curtida. A oferta melhor contida na melhor quantia, cortada em duas cartadas desesperdaçadas. O báratro de uma dízima periódica. O outro a quem aprove para servir-se de sinome, embora nós o primeiro, não tendo tido a sorte do epígono na hora presente, e descorração desses intérpretes. Oca. Para evitar aborrecimentos, desdouros, dissabores, inseta outras insídias, visto sobre o ângulo esquerdo do travessão. Um princípio de justiça, desordem, desabordem, não nesta grandeza. E descorração desses intérpretes. Polenta por 3 dias, para se matarem vivos. Água, água aos detalhes. Muitos alfazeres com Ockham, com mais uma das suas fez as demais. Ockham, o implicante. Mas ele tem me levado às raias do deslumbre. Mais para cá de uns tempos, o mesmo não se fez de aparente. Oca, o ajuizado. Oca. Ele descreve uma parábola e cede terreno ante a iminência dos selícolas. Predadores teus, frustra daqui, olho dali. Oca! Manjar de bichos. Ah, qual que é o regime desse agimipópolis? Ah, eu fiquei do mesmíssimo tamanhinho. Abordine recondita, ad origine restituta. Todos, ab ordine restituta, ad origine restituta, ab ordine recondita restituta. Amém. Posto o can. O mais nefilibata entre os nefilibatas se candidata a nefilibata. Um ovo, um ovo. A mente levando em procissão o triunfo de alto volume, balestrando. Posto na conta de Ockham. Ah, enganei um bobo na casca de Ockham. Ockham, Ockham. Vão-se os percalços, eu e Artiche Eves, que o dia que tivermos filhos, Ockham chamado. Ah, vão-se os percalços, vão-se os percalços. Não, no sentido de abastecer Ockham, eu me desembruto em abater Ockham. Com poder de fogo, inuméricas superioridades, rochas escritas, a descoberta. Enquanto mirava no sofrimento, memorava la superfície, memorava quanto admirava. Ouro, nossa, é muito mais velho que Deus. Os primeiros deuses eu já vi em ouro. Admita que a tortura não deve chegar aos ossos. A única coisa que quer ouvir é Ockham! Ockham! Torturar, sim. Com raiva. Sim, com raiva. Logo, que nem alguém que eu conheço, que não mais convém conhecer, é o trem, né? Máquinas vi incríveis. O espelho, o estator. A Iolipila, de Atanásios Kircher. A luz de círios e candeias, um cone capta a incidir num círculo de vidro com desenhos à maneira de zodíaco. O feixe de luz desenrolando a imagem por sobre uma parede branca. Padre Atanásios aciona a roda para dar vida ao movimento. Almas agitam braços frenéticos entre as chamas do inferno

larguei de floretes para pegar na pena. E por fim, um curioso, se a flor ou a pluma nos autorizam mais as eternidades da memória. Hoje já não florescem em minha mão. Meti números no corpo e era esgrima. Números nas coisas e era ciência. Números no verbo e era poesia. Ancorei minha cabeça cheia de fumaça no mar deste mundo de fumos, onde morrerei de tanto olhar. Julgar dói? Como está? Morto. O assunto. E sepulto. Mergulho no assunto e me ergo enxergando tudo. Um ovo. Um ego. Um isso de Ocã. Agonias de espetáculo. O sumo do saber. Se toda que pisinida em dado, se toda que pisinida em dado, se digo cada vez mais os silêncios do futuro. Suf! A crise cruza como um signo. M, X, C, X, L, I, T. Nossa, signo! Ocan, mero em espírito, puro, explícito, espião. Pequena pecúnia, calada calúnia, coluna. Abolenda esconsa. Coisa lá desconsa por aqui. Desapareceu. Desapareceu. Num parecer parecido com o de Ocan, o qual transcorre de imediato. Diálogo. O verdadeiro lugar comum é realmente notável. Recurso para acuar o cã. Adentra-se o arqueiro pelo centro, rolando de rou, rou, rou, rodízio. E pedir o cã é anulado. Isso! Tristes união, única trineta. Tristes união, única trineta. Aquele que não se diz não volta mais. No! Lititubercosiculus médio! No! Lititubercosiculus médio! Resta o monstro! Scafander! Isso! Scafander! Isso! Scafander! Isso! Oca! No pura causa, os Alísios. No promotório alto, Ácaros. E no azul do Nadir, Oca! Atento no lance, vasculhe as gamas, N gang laringue um mondrongo, funjoca finjo vingo, lontzen um xê, briga braba bragancha, maré não tá pra mamar, caramba, jorengue, frodobon, lomongo, lumcongo, jocu parece, fomâmbulo, triânfulo, novo alvo, o preto pinta, no branco persa, flecha. O griva papão, gira guirlanda. Ah, a cusma da guerra. De ovocã. Ui. Hã? Fragópio. Macaco em ama. Peca cuanha. Vai, vai, vai, vai, vai. Acabo de conferir. Vai, vai, vai. As estacas e as bases de espetáculo. Nem quer. Nem quer. Ne- oh, desculpa. Se falar todo mundo junto, ninguém se escuta. Nem quero saber quão digna de Ocã essa resposta seca. Vem cá, vem cá. Deixe disso. Vem aqui. Disse-lhe o seixo, põe a mão no fogo para tirar fogo dos fogos e me incendeio pelo fôlego. Falastra, farotricino, oceano cênico. Embimenoir. Barrei um pensamento irritando as onças. Me imitaram. Caí em cima de Ocã. Eu assumo várias formas ou arrumo vários casos. Eu comento hipóteses. Eu disse não. Eu disse não. Eu disse não. Eu dizendo e eu não fazendo. Eu dizendo e eu não fazendo. Eu tô aqui. Fica aqui agora. E eu tô sobrando. Eu tô sobrando. Ah, eu tô tentando sobreviver, buscar meios de sobrevivência. Eu disse que isso ia acontecer e está acontecendo aqui. Eu disse que isso ia acontecer e está acontecendo aqui agora. Eu já era.